noite vimos de escutar Tony Carreira, Dois Corações, e continuamos com Márcio José, Para Que Não Me Esqueças. Para que não me esqueças, e em teus sonhos me tenha sempre, que escrevo com carinho esta mensagem de amor ardente, para que não me esqueças, mesmo tão longe, eu não te esqueço. Ainda estou sentindo nossos abraços e nossos beijos. Não deu certo. Faz ela feliz. Não há senso

como português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a CBs e vai tudo de rimbombar. Em qualquer parte do mundo há um português por lá. Artista que tem pelo título Quando a Canção Toca Nesta Rádio. Então vamos ouvir esta linda canção. Estou alivia a minha dor. Mas quando a rádio começa a tocar, não consigo nunca desligar. Sou feliz neste momento, mesmo sem o teu amor. Eu choro, eu sofro, eu grito. Quando a rádio toca esta canção, eu choro, eu morro, mas não desligo. Linda canção de Ana, quando a rádio toca esta canção. E vamos continuar então com Sidónio Silva, Eu Vou à Madeira. Então vamos todos dar uma voltinha até a Madeira. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. É o amor e a saudade que me dá inspiração para cantar a terra que me vai no coração. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Levo na bagagem a alegria de voltar. É mais um imigrante que regressa ao seu lar. Ao chegar vou depressa abraçar a minha gente. Uma velhinha me espera e até chora de contente. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. campos e as veredas que passei. Rever a capelinha e o adro onde brinquei. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. E continuamos então A Saudade Aconteceu, de José Ricardo. Há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus. Há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus. Quantos segredos contaram, quantas coisas falaram. Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram no silêncio desse Deus. Há pouco, quando teimosas duas lágrimas rolaram. Há pouco, quando teimosas duas lágrimas rolaram. Tremendas, silenciosas, deslizavam caprichosas de nossos lábios pararam. Tremendas, silenciosas, deslizavam caprichosas de nossos beijos solaram. Todo o céu enegreceu. Há pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. Ainda bem que tu não viste, por um sono bem triste chorou o céu e chorei. Ainda bem que tu não viste, por um sono bem triste e a saudade aconteceu. Todo o céu enegreceu. Há pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. Ainda bem que tu não viste, por um moço humano bem triste chorou o céu e chorei. Ainda bem que tu não viste, por um moço humano bem triste e a saudade aconteceu. La vie même sur Arc-en-Ciel Orléans. Thank you.

teu trato comigo, pra eu julgar e ainda vivo contigo. Sí. chamava tradição. E uma vida siga em frente, não tem problemas com quem fala. Oh, fala bem, fala bem, minha Luanda. Oh, fala bem, fala bem, minha Benguela. Oh, fala bem, fala bem, ó meu lobito. Oh, fala bem, fala bem, a Catumbela. Comigo, tudo me fugias, por isso não.

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Olha, depois daí, pra mim foi uma alegria. Então vimos de ouvir uma desgarrada de Cultura Minhota, desgarrada explosiva. E vamos continuar com mais uma dedicatória, à mão de fazermos a nossa publicidade. E desta vez é da parte de Manuela de Araújo para Rosi, e não esquecendo de todos os animadores, todo o auditório da rádio e também todas as pessoas que o conhecem e todos animadores. Então, de minha parte, meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia. Vamos então escutarem a bela música que ela adora, que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Vimos de escutar então Tony Carreira Resto, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Então, e vamos passar uma página do pub e a seguir continuaremos com as nossas belas músicas até ao meio-dia. Então, até já. Entreprise Oliveira, especializada dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience.

Então, e viemos de escutar Luís Godinho, o grande artista de música. E vamos continuar com mais uma dedicatória que tem, que foi pedida por Carlos para os seus colegas de trabalho que fazem, é uma equipa de Rebelmão que fazem, e lá andam em Oliveira a trabalhar. Eu tenho com muita coragem para ele e para os seus colegas de trabalho. E eu vou passar aqui então o Graciano Sagra, Romaria de Portugal. Festa do Bom Jesus e a Viana, Senhora da Agonia e dos Remédios, pela Vega, eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria! Depois à Penha, Vila Real, Céu Azul e à Senhora do Socorro no outro dia. Eu vou dançar para as Romarias que tem no meu Portugal. Eu vou bailar. Eu vou dançar para as Romarias, norte a sul do meu país. Eu vou.

Perfumado com as flores, rosa bolas vermelhas da mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. 1, 2, 3, 4. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. 11:32 e tu vimos de ouvir Amado Batista, Desliga a Luz e o Telefone. E vamos continuar com quem? Com banda São Marino, Pintou uma Paixão. Um beijo tão ardente no coração, a pele arrepia de prazer. Um toque de magia é o amor, e um caso complicado pra resolver. Um pouco do perfume na minha bolsa, a maciça sua lingerie. Lembranças de uma noite eu fico louco, na boca o teu gostinho de açaí. Champanhe com bombom, um buquê de flores só pra ti. Me lembro do batom na sua boca, no meio da saudade eu sou feliz. Um pouco do perfume na minha roupa, a maciez da sua lingerie. Lembranças de uma noite eu fico louco, na boca o teu gostinho de açaí. Um gole de champanhe com bombom, só pra ti. Me lembro do batom na sua boca, no meio da saudade eu sou feliz. Pintou uma paixão na minha vida, um caso complicado pra resolver. Olhos cor do mar, sorriso lindo, um pouco de saudades no amanhecer. Um beijo tão ardente no coração, a pele arrepia de prazer. Um toque de magia é o amor, e um caso complicado pra resolver. Um pouco do perfume na minha bolsa, a maciez da sua lingerie. Lembrança de uma noite eu fico louco, na boca deu gostinho. ya salí. Un roli de champán y con un bombón. Un buque de flores só pra ti. Me lembro do batom na sua boca. No meio da saudade eu sou feliz. Um pouco do perfume na minha roupa. A maciez da sua lingerie. Lembrança de uma noite eu fico louco. Na boca o teu gostinho de açaí. Um role de champanhe com bombom. Um buquê de flores só pra ti. Me lembro do batom na sua boca. No meio da saudade eu sou feliz. Um pouco do perfume na minha roupa. A maciez da sua lingerie. Lembrança de uma noite eu fico louco. Na boca o teu gostinho de açaí. Ora, e continuamos então com Manda Luz à Rosa que eu te mando. Por mais que te diga que quero, por mais que te mando uma flor, confesso que já desespero. Não sei que provas queres do amor. Uma rosa tem o seu encanto, vermelhas como a cor do coração. As minhas rosas que eu garanto são rosas carregadas, carregadas de paixão. São rosas que merecem o rosa. São rosas que dou com muito amor. São rosas que merecem rosas. Um beijo de planta em cada flor. São rosas que merecem o rosas. Mas rosa igual a ti eu nunca vi. Rosas com ternura, cada uma leva um beijo dos meus lábios para ti. Por mais que te diga que quero, por mais que te mando uma flor, confesso que já. Sei que provas queres, meu amor. Uma rosa tem o seu encanto, vermelhas como a cor do coração. Acende as minhas rosas que eu garanto, são rosas carregadas, carregadas de paixão. São rosas que mereçam a rosa. São rosas que te dou com muito amor. São rosas que mereçam a rosa. São rosas que nasceu rosas. Mas rosa igual a ti eu nunca vi. Recebe estas rosas com ternura. Cada uma leva um beijo dos meus lábios para ti. Emanuele, dás-me a graciosa ideia de ir Jesus na Galileia a traquinar no vergel. És moreninho de pé, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudades eu tenho, nem não ser do teu tamanho. É tão bom ser pequenino, os teus dedos delicados, nas tuas mãos inquietas. Vojar no silvado, fui como tu, sem cuidado. Também já corri flores, vem cá, falemos a sós do caso sentimental que eu vou dizer-te o que vale. Ter pai, ter mãe, ter avós, ter avós, afirmo-te eu. As imagens minhas é ter relíquias velhinhas, e ter mãe é ter o céu, ter pai assim como o teu, que te dá o pão e o ensino, é ter sempre o sol a pino e o luar com rochinóis triunfar como os heróis. Esperança no destino, tu sabes o que é a esperança, o sonho, a ilusão, a fé, sabes lá o que isso é. Minha inocente criança, tu és fonte na pujança, e o rio que chegou à fonte, eu sou antes do após. A gente a fazer maldade e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldade e ter quem goste de nós. Olha, e continuamos então com Maria Alice, Meus Tempos de Criança. 11 horas e 44 minutos e estamos quase a chegar à reta final da emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então, fiquem bem e escuta até ao meio-dia. Oh, sensibilité dentaire, ne souffrez pas. Na rua nós dois passamos e vi que nada em nós era igual. Tu encontraste alguém que te ama depois de te deixares feliz. E eu que procurei outra cama já não estou assim. O amor não deu certo comigo e foi errada a escolha que eu fiz. Devia ter ficado contigo em vez desta aventura que eu quis. Mas hoje não me resta mais nada, só aceitar esta condição de te ver a sorrir e eu com água cantar este refrão. Foste tu quem me fez mais feliz, foste tu e afinal meu amor foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Foste tu, quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Ainda bem que um dos dois na vida encontro tudo que há de melhor. Querida, que agora te desejo pior. E se havia alguém que merecia, eras tu e não eu, sei que não. Eu quem jogou fora o que tinha e fez este refrão. Foste tu, quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Foste tu, quem me fez mais feliz, foste tu. E afinal, meu amor, foi só um. Foste tu, hoje sei, foste tu. Louca pelo meu beijar. Sentir o teu corpo era meu desejo. Andar toda a noite contigo a dançar. Beijo tão gostoso como o teu não há. Para o resto da vida não vou esquecer. Dá-me outro beijo, dá-me cada cá. É só o teu beijo que me faz viver. Quando te pisquei o olho, logo vieste dançar. Pedi-te para toda a noite comigo fizesses par. E tu logo de seguida nem pediste autorização. Foste logo dar-me um beijo lá no meio do salão. Foi no baile à noite que eu te dei um beijo e ficaste louca pelo meu beijar. Estamos à escuta de Gilberto Amaral. O meu beijo é tentação. 11:53. Depois vamos então ficar com o nosso Kim Barreiros. Recebi um convite e vai ser com esta música que eu vou acabar a minha missão. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia. Já topava no que estava a acontecer. Cada beijo que me dava era bom, aí podem crer. Toda a gente curta.

Ora, pois é, com esta linda canção que eu acabo a minha missão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta, desejo-vos um fim de semana a todos, muita saúde, e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia. Então, marquemos um encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser. Até lá, cuidem bem de vocês, bom apetite, um bom fim de semana, tudo de bom, e até sexta-feira, se Deus quiser. Então vou-vos deixar daqui a pouco a RDP Internacional para vocês saberem alguma notícia lá de baixo. E fiquem bem. E até sexta-feira, se Deus quiser. E um ótimo fim de semana.